Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria retomar dois temas que já foram tratados aqui separadamente e ver onde eles se entrecruzam. Como vocês já devem ter reparado, um dos meus brinquedos preferidos é pegar os conceitos filosóficos mais abstratos possíveis e ver como eles se encarnam na vida histórico-social e até na vida das almas individuais, da psicologia de cada um. Eu creio que somente este tipo de abordagem pode levar a uma compreensão dos fenômenos reais. Fora disso, o que você pode fazer é brincar com ideias e, sobretudo, acreditar que as ideias movem o mundo, o que é uma bobagem tão grande quanto você dizer que o dinheiro move o mundo, ou o sexo move o mundo, ou qualquer outra coisa move o mundo. Mas, quando você diz que as ideias são a força histórica, isso é um engano terrível. Uma ideia por si não tem força nenhuma. Veja, quando você lê um livro, o seu vizinho aprende alguma coisa? Não, é só você. Portanto, você tem ali uma comunicação direta entre um autor e um leitor, entre uma mente humana e outra mente humana. Portanto, não é a ideia que tem o poder, mas o indivíduo que teve a ideia, que colocou em circulação, esse tem o poder, ainda que, no caso do poder intelectual, seja, vamos dizer, um poder quase impessoal e anônimo e de longuíssimo prazo, de modo que o indivíduo alcança os resultados que ele desejava só depois de morto. Tá certo? Mas, ainda assim, são seres humanos que estão agindo. Quer dizer, as ideias são um dos instrumentos da ação humana e elas não têm força por si mesmas. Dizer que as ideias movem o mundo é tipo do pensamento metonímico. Quer dizer, você está tomando o instrumento pelo autor da ação. Enquanto é apenas uma figura de linguagem, tudo bem. Você pode sempre dizer, bom, as ideias movem o mundo, o marxismo, o cristianismo, etc, etc. Mas é um pensamento metonímico. E o pensamento metonímico, quando é exercido sem a consciência de que ele é apenas metonímia, vai levar certamente a resultados absolutamente desastrosos, como, por exemplo, você fazer uma política toda voltada para combater algumas ideias. Você já viu alguma ideia ser eleito presidente da República? Alguma ideia implantar uma ditadura? Não, tem que ser indivíduos humanos. Né? Então, a luta política é eminentemente uma luta contra pessoas. Você pode derrubar integralmente uma ideia e o poder que a representa continuar absolutamente intacto. Quer dizer, em termos de crítica econômica, por exemplo, o marxismo está morto desde 1920. E 1920 era apenas 3 anos depois da Revolução Russa. E a Revolução ainda durou 6 décadas depois. Certo? Então, também isto leva, vamos dizer, a uma tremenda dispersão, por motivos até mais complexos que vão se tornar mais claros daqui a pouco. Mas eu queria partir de uma ideia que foi abordada levemente nas aulas que eu dei sobre o Kant, de filosofia. Então você lerá a seguinte frase: não podemos voltar à fase pré-crítica, quer dizer, fase anterior ao Kant. Isso é como se a obra do Kant marcasse uma fronteira nítida entre o que está superado e o que ainda é atual, que ainda pode ser aproveitado. Quer dizer, essa coisa é tão repetida que, evidentemente, já virou um chavão, e toda ideia que se incorpora num chavão, ela se torna estúpida. Isto, se já não fosse desde o começo, sendo precisamente esse o motivo pelo qual ela se acomoda tão bem num chavão. E não podemos voltar à frase pré-crítica, é um deles. A conquista principal, suposta conquista principal do Kant aí, teria sido que ele descobriu que sujeito e objeto não podem ser concebidos separadamente. Qual a importância que isso tinha? Até então, se acreditava que você estava, na verdade, quando você apreendesse, vamos dizer, a essência, a substância de, vamos dizer, um objeto real. Quer dizer, quando você capta o que o objeto é, o ser do objeto, então você está na verdade. Tá certo? Mas, diz o Kant, o objeto só existe se ele for objeto para um sujeito. Ele, considerado em si mesmo, ele é impensável. Então, em parte, essa frase não diz absolutamente nada, porque isso é o mesmo que dizer que eu nada percebo quando não estou percebendo nada. Foi apenas isso que ele disse. Quer dizer, se eu estou vendo um gato, não é isso? O gato só existe para mim porque eu o percebi. Se eu não o percebesse, ele não existiria para mim. Sendo absolutamente inócuo nessa perspectiva, você perguntar se quando você não percebe o gato, ele ainda existe. Tá certo? Então, na perspectiva do Kant, é o conhecimento que se torna uma condição para a existência, e não a existência uma condição para o conhecimento. Isto também, a meu ver, isso é puro pensamento metonímico. Por quê? Quando eu percebo o gato, eu sofro uma modificação neuronal, por assim dizer. Eu tenho uma informação que eu adquiri. O gato não é absolutamente afetado por isto. Ele pode vir a ser afetado. É ser percebido por um ser humano, coloca um objeto dentro do mundo humano, por assim dizer, e o sujeita, portanto, à ação humana. Mas esta é uma modificação apenas potencial. Não é isso? Então, por exemplo, se o sujeito está lá caçando o urso, ele vê o urso. Bom, antes de ele ver o urso, ele não pode matar o urso, sem sombra de dúvida. Então, o urso ser visto o modifica potencialmente. Quer dizer, ele pode ser acertado pelo caçador. Mas o caçador já é afetado imediatamente, já é alterado imediatamente, porque ele viu o urso e ele não pode desver. Tá certo? Então, isso quer dizer que a relação do sujeito-objeto não é uma correlação tão, como é que se diz, rígida como Kant viu. Ela não é, os dois entes não estão no mesmo nível. Em segundo lugar, você dizer que você não pode conceber um objeto fora da percepção que você tem, por um lado, é um truísmo, quer dizer, eu só vejo aquilo que eu vejo, e aquilo que eu não vi, aquilo que eu não vi não foi visto. Por outro lado, é um truísmo. Mas, por outro lado, é um verdadeiro absurdo, porque equivale a confundir a visão da coisa com a visão da ideia da coisa. Uma coisa é eu perceber um gato, outra coisa é eu perceber a minha percepção de um gato. E essa distinção, na perspectiva kantiana, se torna muito difícil de fazer, porque, no fim das contas, tudo o que você percebe é apenas o que está compatível com o seu aparato, com a forma do seu aparato de percepção. Então, é como se fosse uma projeção. Kant não diz que essas coisas externas não existem, ele não é idiota. Tá certo? E ele também, na prática, ele não confunde a coisa com a ideia da coisa. Mas, isso é a mesma coisa que dizer que ele não acompanha o seu erro até o fim. Se eu não posso conceber uma coisa independentemente da percepção que eu tenho dela, então eu não posso distinguir entre a coisa e a sua percepção, que é uma distinção que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, mesmo pessoas idiotas, percebe a diferença entre você, né, entre um gato e a visão que você tem de um gato. Mesmo porque nós somos dotados de dois olhos e não de um só. Essa é uma observação tão simples que Kant nunca fez. Então, eu olho o gato com este olho, ele parece de um jeito. Eu olho com esse, ele parece do outro. Pronto, está dada a diferença entre o objeto e a sua percepção. E isso é absolutamente invencível. Quer dizer, se eu tenho dois canais de percepção pelo qual eu aprendo o mesmo objeto e sei que ele é o mesmo nas duas percepções, a distinção entre objeto e percepção está dada. Então, como dizer que não posso conceber o objeto independentemente do sujeito? Eu digo, não só posso, mas eu tenho que fazer isso. Não há outra maneira. Se nós não fizéssemos isso o tempo todo, nós estaremos o tempo todo vivendo numa atmosfera que é constituída apenas dos nossos próprios pensamentos e nós não teríamos como agir sobre os objetos, teríamos que agir apenas sobre os nossos pensamentos. Isso, evidentemente, não funciona. Porém, a ideia do Kant naquela hora pareceu tão engenhosa, porque esse é o que ele chamou da Revolução Copernicana, que ele inverteu, né? Ele colocou o sujeito no topo e o objeto embaixo, quer dizer, o objeto depende do sujeito. Isso foi considerado uma coisa tão importante que modificou para sempre o pensamento dos filósofos e o mundo das ciências humanas de modo geral. Aconteceu que se a visão do objeto depende sempre do sujeito, então nunca podemos falar do objeto em si, nada sabemos da objeto em si, da coisa em si. Só sabemos daquilo que o nosso quadro de percepção apreendeu. Isso quer dizer que o critério da verdade não pode ser mais a coincidência entre o seu pensamento e o objeto. Porque, no fim das contas, só há pensamentos. Então, o critério da realidade, o critério da verdade, deixa de ser o mundo real e passa a ser a comunidade humana que apreende esse mundo real. Portanto, não há mais critério objetivo de conhecimento, existe apenas um critério de validade que é feito dentro da comunidade humana. Isso quer dizer, o juiz da verdade não é mais a realidade dos fatos. O juiz da verdade é uma comunidade de sábios. É o consenso da comunidade de sábios. Vocês imaginam agora as tremendas consequências históricas que esta ideia, aparentemente tão distante de toda a cogitação política, do fenômeno do poder, etc., acabou tendo. Tá certo? Então, se não há mais critério objetivo diretamente obtido da realidade, e se tudo depende, vamos dizer, de um acordo, de um consenso entre uma comunidade de sábios, isso quer dizer que nenhum ser humano pensante tem autoridade para se opor à comunidade dos sábios, porque ela é o critério final. Não existe uma realidade ao qual você possa apelar fora da comunidade dos sábios. E esta é a situação na qual nós vivemos há quase 200 anos. Então, muito bem. Qual é precisamente a autoridade da comunidade dos sábios? Se você pegar todas as ciências existentes, cada uma tem uma autoridade limitada no seu próprio terreno, tá certo? Mesmo assim, tem ali muito de convencional, muito de puramente consensual, que não pretende sequer ser real, pretende apenas ser adequado. Tá certo? Agora, se você pegar as ciências no seu conjunto, elas são uma mixórdia de pontos de vista, vamos dizer, incomparáveis, totalmente díspares. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, você pega assim, a ciência da economia, a ciência da química, quais são exatamente as relações? Onde termina o universo econômico, onde começa o universo químico? Isto é impossível de decidir com os critérios da economia ou com os critérios da química. E não há uma terceira ciência que estabeleça, e possa estabelecer essa ciência, embora haja sérias tentativas de criar uma epistemologia científica. Mas, na verdade, os problemas epistemológicos continuam sendo tratados numa base filosófica e não científica. Então, dizer, no máximo, haveria uma filosofia que articulasse essas várias. Tá certo? Então, acontece que a filosofia por si não tem nenhuma validade científica, nem mesmo perante a própria comunidade científica. Ela é apenas uma teoria que o sujeito fez e que pode ser verdade, pode não ser, pode ser útil para despertar novas ideias, mas ela nunca será uma verdade que possa ser imposta publicamente. Então eu digo, bom, de onde vem a autoridade da ciência? Se ela própria não pode se unificar e se compor como um discurso hierárquico, desde os primeiros princípios até as últimas consequências, ou seja, se não existe a famosa teoria geral que unifica tudo, então, como é que uma entidade múltipla e inconexa pode exercer autoridade? Isso é absolutamente impossível. Então, isso aí é como uma assembleia que nunca chegasse a acordo nenhum. Se a assembleia não chegar a acordo nenhum, ela não baixa decreto nenhum, portanto, ela não deu ordem nenhuma e não vai ser obedecida. Então, da onde vem a autoridade pública da ciência? Vem do seguinte. Você já deve ter ouvido falar, muitas vezes, aqueles que ouvem, leem livros liberais, leem sites liberais, ou conservadores, etc. Já deve ter ouvido mil vezes a expressão precisamos enxugar o Estado. Isso é outro chavão. Olha, quando você quer buscar uma imbecilidade, é só você procurar um chavão sempre repetido, porque só um pensamento imbecil pode se conservar, condensar num chavão e continuar sendo repetido. O chavão serve para as pessoas não precisarem pensar. O chavão desperta reações emocionais imediatas que vão diretamente das palavras para o sentimento, sem passar pelo objeto do qual você está falando. Então, o chavão ele se substitui ao objeto para que você não precise pensar nele. Pensar num objeto é sempre difícil, porque nós só pensamos através de signos. Tá certo? E nós não temos jeito de pensar uma coisa diretamente. Nós a transformamos num signo e pensamos nela. Então, sempre estamos pensando de maneira indireta. Pensar diretamente na realidade é uma coisa extremamente difícil, porque você tem que criar os signos. Então, as pessoas pensam somente com os signos, sem apelar às coisas. Ou seja, pensam com signos que já vêm prontos na linguagem pública. Então, eu já até tive essa conversa com alguns liberais. Ah, vamos enxugar o Estado. Muito bem. Quem enxuga o Estado? O próprio Estado. Por exemplo, você quer privatizar, tem aqui um monte de departamentos que estão só dando prejuízo, nós vamos privatizar, vamos vender. Quem vai vender? Quem pode vender os bens do Estado, senão o próprio Estado? Na hora que ele vende para particulares, ele cria uma rede de parcerias com particulares. E de maneira informal e agora quase invisível, insensível, espalha a sua autoridade até os últimos confins da vida social. Foi isso que aconteceu no Brasil no período do FHC, desde o FHC até agora. Privatizou. Quanto mais privatizava, mais aumentava a autoridade do Estado. Mesmo porque você privatizando, você descarregando o Estado de certas tarefas que só estão dando prejuízo, que são muito trabalhosas, ele conserva os seus recursos para ele poder conquistar novas áreas. Tanto que este período das privatizações é também o período no qual o Estado começa a se meter cada vez mais na vida privada dos cidadãos e até na linguagem. É? Isso não acontecia antes. É? Então, quando o Brasil estava repleto de estatais, o governo tinha cuidado das estatais, elas estavam dando prejuízo para tudo quanto era. Agora vendeu a estatal, o que nós vamos fazer com o dinheiro que sobrou? Vamos fazer programas sociais, programas educacionais, etc. Assim e assim por diante. Então, enxugar o Estado é uma expressão que não quer dizer nada. Você não pode se livrar de um Estado opressor e avassalador enxugando o Estado. Isso é impossível. E, no entanto, acho que quem usou a expressão como metáfora foi o Roberto Campos, em primeiro lugar. Só que ele sabia o que estava falando. A partir daí, a fórmula se condensou no chavão e começa a ser repetida por pessoas que não pararam para pensar nisso aí, né? O Roberto Campos está perfeitamente consciente disso, de que quem enxuga o Estado é o próprio Estado e, portanto, este é um processo muito complexo e perigoso até, né? Então, por que as pessoas falam tanto em enxugar o Estado? Porque elas têm uma consciência de que o problema básico do Brasil é que o Estado é sempre a única força agente. O Brasil teve Estado antes de ter a população. Quando chegou o governador-geral Mendes Sá, ele trouxe o ministro da Justiça, que era o ouvidor-geral, né? E o ministro da Fazenda, que era o provedor-geral. E já tinha um governo, então. Só que não tinha população, só tinha macaco, tatu-bola. Então, mas já tinha o Estado feito, não é isso? Mais tarde, vamos dizer, com uma população que era composta de 50% de escravos, portanto não eram cidadãos, chega o Dom João VI e monta o aparato administrativo do Brasil, antecipando-se à sociedade. Então, o Estado sempre esteve à frente de todos os empreendimentos no Brasil. Como é que o Brasil se industrializou? O Brasil se industrializou porque um economista chamado Roberto Simons, ele leu o livro do Mihail Manuilescu, economista romeno, sobre o protecionismo, e ficou entusiasmado com o livro e levou o livro para o Getúlio Vargas e disse: precisamos fazer leis protecionistas. Daí fez leis protecionistas para criar a indústria nacional. Então, a indústria nacional é filhote do governo. Tá certo? Então, o Estado é sempre o agente. E a sociedade civil ficando cada vez mais para trás, mais para trás, mais para trás, cada vez mais inerme. Pior ainda, cada vez que se faz uma revolução ou golpe de Estado, é sempre na mesma base. Quer dizer, um grupo que quer concentrar todo o poder nas suas mãos para reformar o Estado à sua maneira, tá certo? E dominar toda a sociedade civil em volta. Foi assim na Independência, foi assim na República, foi assim na Revolução de 30, foi assim em 1964 e foi assim na ascensão do PT. Então, isso quer dizer que essas sucessivas revoluções que prometem libertar o povo brasileiro, elas não podem libertar, porque elas estão fortalecendo o opressor. Quer dizer, o mecanismo opressor muda de mãos, mas na hora que ele muda de mãos, ele já cresce imediatamente. Você não vai poder comparar, por exemplo, o Estado brasileiro da antiga República com aquilo que o Estado se transformou depois da Revolução de 30 e, sobretudo, depois do Estado Novo, 1937. Mas, quer dizer, comparado com a ditadura Vargas, o Estado da República Velha era uma mãe. Ele, na verdade, não tinha poder nenhum, coitadinho, né? Simplesmente se limitava a repartir os bens entre meia dúzia de famílias, mas não estava oprimindo ninguém, não estava pondo ninguém na cadeia. Quando vem o Getúlio Vargas, ele põe um bocado de gente na cadeia, manda matar, etc, etc. Coisa que o Estado não podia fazer antes. Então, do mesmo modo, quando cai o Império, a República que vem, ela já começa como ditadura. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma conferência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era o antigo Congresso Nacional, o edifício do Congresso Nacional. E atrás de mim tinha um imenso quadro do Marechal Floriano Peixoto. E digo, olha que legal, quer dizer, a sede do Congresso tem um quadro comemorativo do primeiro sujeito que fechou o Congresso. quer dizer, uma situação absolutamente cômica, mas era assim. Então, a República já veio como ditadura, a Revolução de 30 virou ditadura, 64 virou ditadura, o PT virou ditadura, é sempre assim. Né? Por que que isso acontece? Porque as pessoas não entendem a verdadeira natureza do Estado. Acreditam que o Estado é apenas uma entidade que se mantém pelo poder material, né? Pelo poder de polícia, pelo controle da economia, etc, etc. Não entenderam a verdadeira natureza do Estado. Para entendê-la, você tem que recuar 200 anos e ver o que Hegel escreveu a respeito do Estado, que foi o sujeito mais entendeu o Estado no mundo. Hegel dizia o seguinte: o Estado é a maior, a máxima criação da inteligência humana ao longo de toda a história. Isso é verdade. O ser humano inventou alguma coisa maior, mais complexa e mais racionalizada do que o Estado? Nunca. Então, peraí, você não está discutindo com um idiota qualquer, com um grandão bobo que só tem o poder porque está com um porrete na mão. Não é assim. Né? O Estado, ele tem, vamos dizer, a superioridade do domínio da razão, porque ele é a incorporação máxima da razão. Tanto ele é a incorporação máxima da razão, que se você pegar o conjunto das ciências existentes, que por sua vez também pretendem ser encarnações da razão, você verá que, como não existe uma ciência unificada, não existe nem pode existir, nunca existirá uma ciência unificada, quer dizer, uma teoria geral de tudo. Isso quer dizer que o mundo da ciência não é unificado na esfera teórica ou intelectual. Ele só é unificado por via administrativa e burocrática. Você pega uma universidade, temos aqui o departamento de biologia, ali o departamento de psicologia, aqui o departamento de economia, ali o departamento de história, etc, etc. De o que unifica tudo isso? Uma entidade administrativa e burocrática, que é a própria universidade, a qual só existe por permissão do Estado. Então, se as ciências só têm unidade na esfera administrativa e burocrática, significa que o cume da racionalidade científica é a administração estatal e não o conteúdo das ciências. Tanto que uma descoberta científica, uma suposta lei científica, descoberta por seu fulano, por mais cientistas que a endossem, ela só adquire autoridade pública na hora que o Estado a endossa e a transforma em lei. Fora disso, ela continua sendo apenas uma opinião. É isso? Então, por exemplo, quando aparece a teoria da evolução, era apenas uma teoria, uma ideia que um cidadão teve. Foi lá, observou uns animais, né? Pegou umas conchinhas no Brasil e tal, e chegou à conclusão, o negócio foi assim. Era apenas a opinião dele. Daí começa a discussão. Segue essa discussão por décadas. E cada um pode ter a opinião que quiser. Não há, não há, essa teoria não tem uma autoridade universal. Porém, chega um dia que o Estado diz: ensinar isto é obrigatório nas escolas e ensinar o contrário é proibido. Virou verdade universal. Quer dizer que a instância última decisória de todos os debates científicos não é nenhum cientista, não é nenhuma organização científica, é a administração estatal. Estão entendendo? Isso significa que o poder do Estado é uma coisa imensamente mais profunda do que os liberais e conservadores imaginam. Por exemplo, se chega aqui um economista liberal, como von Mises fez, chega, faz as contas e diz: olha, uma economia liberal é muito mais eficiente do que uma economia estatizada. Ele tem razão, isto é verdade. Só que o seguinte: a economia é apenas uma ciência no meio de 400. Ela não pode ter um poder de influência superior ao de todas as ciências juntas, que se unificam na hierarquia administrativa no topo do qual está o Estado. Portanto, uma teoria científica, por mais verdadeira que ela seja, não tem poder nenhum contra o Estado. Daí aparece o político liberal que leu von Mises e disse: o velho está certo, nós temos que fazer isso, temos que liberalizar a economia. Como vamos liberalizar a economia? Nós nos candidatamos a deputados e senadores e votamos leis. Ou seja, nós liberalizamos o Estado através do poder estatal. Agora, é óbvio que o poder estatal jamais se diminui. Ele se expande por outros meios. Você lê um livro do Bertrand Jouvenel, do poder, história natural do seu crescimento, vocês verão que essa é a constante nos últimos 4 séculos. Portanto, você tem aqui um Estado centralizador estatista, você vai lá, elege o seu partido e ele começa a privatizar tudo. E na hora que ele privatiza, evidentemente quem comprou se torna automaticamente parceiro do Estado, já tem interesse em comum, tá certo? E então o poder do Estado se multiplica de maneira informal através das suas parcerias. Veja a promiscuidade da relação entre o governo petista e essas grandes empresas e você vai entender do que eu estou falando. É isso. Então, muitas delas foram brindadas com privatizações no tempo do FHC e gostaram da ideia de trabalhar com o Estado e estão trabalhando até agora. Então, elas são donas dos meios de produção, tá certo? Mas tem de trabalhar em parceria estrita com o Estado. Por quê? Porque ele é o seu principal cliente. Você cria uma mega empreiteira aqui no Odebrecht. E daí você vai construir para quem? Você vai construir casas populares para o seu Zé Mané? É? Quantos Zé Manés você não precisaria pagando prestação para sustentar uma Odebrecht? Então, evidentemente, não serve. O único cliente é o quê? É o Estado. Então, o negócio está privatizado. É privado, mas ele depende inteiramente do Estado para crescer. Então, isso tudo me leva a acreditar que a perspectiva está invertida. É o Estado que é grande demais e nós temos que diminuí-lo, né? Viu? Não, o Estado brasileiro, em termos absolutos, ele não é grande demais. Se você pensar quanto por cento do país são funcionários públicos, são apenas 8%, é pouco. Se fosse 50% do país, complicou. Né? Mas em termos absolutos, o Estado brasileiro é pequeno. Então, eu digo, por que que ele nos oprime tanto e por que que ele é o problema? Não é porque ele é grande demais, é porque a sociedade civil é fraca. Este é o problema. Então isso quer dizer que esta desproporção entre o poder da sociedade, do Estado e o poder da sociedade civil não pode ser remediado agindo no Estado, só pode ser remediado agindo na sociedade civil. Isso é óbvio ou não é? Portanto, não adianta mudar o Estado, não adianta fazer uma reforma política. Eu vejo, por exemplo, agora que o PT está caindo pelas tabelas, começa a aparecer então liberais e conservadores já com a ideia de vamos reformar o Estado, nós vamos chegar lá e vamos mudar a Constituição, vamos mudar não sei o quê, o direito administrativo, ou seja, fazer mais uma reforma do Estado, né? Que naturalmente vai acabar fortalecendo o próprio Estado de uma maneira ou de outra. Se o Estado é sempre o agente principal e se todo empreendimento de mudança tem de ser encaminhado através do Estado, você está intensificando o monopólio da ação pelo Estado. Não é óbvio o que eu estou dizendo? O pessoal sempre fala assim, depois de 20 anos diz, é o lado tem razão. Às vezes confessa, não confessa. Já apareceu o Boris Fausto dizendo coisa que eu estou dizendo há 20 anos. Então eu falei, o maior problema do intelectual esquerdista que tem pretensões de honesto hoje é como concordar com o Olavo sem dizer que ele tem razão. Chega lá e diz a mesma coisa que o Olavo disse, mas não pode citar porque o Olavo é assim, ele é que nem traveco, né? Traveco você transa em segredo, você não vai contar para ninguém, você vai lá, come o traveco, ou é comido, sei lá, cada um faz o que quer, né? E quando você vê na rua no dia seguinte, você faz de conta que não conhece. É ou não é assim? Né? Tem até um traveco que cantava, traveco argentino cantava uma música, Soy lo prohibido. Coitadinha, todo mundo comia ela e depois não reconhecia na rua. Então o Olavo virou um traveco, porra, né? Você vai lá na maior promiscuidade mental com ele, mas você não conta para ninguém, tá certo? Então o que acontece é exato o que eu estou dizendo agora. Amanhã ou depois todo mundo vai estar dizendo. Por quê? Porque foi eu que falei? Não, é porque é óbvio. Acontece que num país onde a linguagem está viciada pelo abuso das metonímias, abuso assim psicótico das metonímias, né? As pessoas acreditam que as ideias agem, né? Elas acreditam que as armas matam, né? Tudo isso aí é metonímia, né? Acreditam que a miséria produz revoluções, tudo isso é pensamento metonímico, quer dizer, é uma Aí o Wittgenstein tem razão, tá entendendo? Aí você tem que dar razão para o Wittgenstein. E tudo isso é uma confusão verbal miserável. A gente não precisa furar essa barreira para ver como é que as coisas são mesmo. Então, infelizmente, nós precisamos das palavras para pensar. Nós não conseguimos pensar com coisas. Só quem pensa com coisas é Deus. Mas de vez em quando pensamos um pouquinho. Por exemplo, se você se lembra daquela aula, uma das primeiras aulas que eu dei sobre o negócio do baralho, né, as cartas azuis e vermelhas, uma coisa assim, né, ali você está pensando com coisas, mas para o ser humano isso é muito difícil. Agora, Deus, todas as coisas que existem, foi Ele que pensou. Né? E daí uma tremenda desproporção, fazendo um parênteses. Por exemplo, é muito comum as pessoas compararem doutrinas filosóficas com o cristianismo. Todo mundo faz isso. Os historiadores da filosofia, parece, eles não resistem, dá uma coceira. Né? Ah, Platão diz isso, mas o cristianismo diz aquilo. Aristóteles diz isso, mas o cristianismo diz aquilo. Todo mundo faz isso. Só que acontece que isso aí é uma covardia. Isso é concorrência desleal. Porque uma filosofia são apenas coisas que um sujeito pensou. Não são, são ideias que um sujeito pensou, não são coisas da realidade. Né? Agora, a ação do cristianismo no mundo, a ação do Cristo, é uma coisa que aparece na realidade material. Né? Os milagres do cristianismo acontecem no mundo material. Então, Deus não precisa argumentar para mostrar o que ele está dizendo a verdade. Ele manda fazer um milagre e pronto, acabou. O filósofo pode fazer isso. Né? Platão podia lá multiplicar os pães, né? Fazer o Lázaro ressuscitar, fazer a menina sem pupila enxergar, que nem fez o padre Pio. Ele não pode, ele só pode usar palavras, coitadinho. E do outro lado, então, vem aqui um neguinho discutindo com Deus. Você fala para ele, vai perder. Então, é uma concorrência desleal. O cristianismo e a filosofia não estão no mesmo plano. Eu reafirmo pela milésima, o cristianismo não é uma doutrina, embora ele contenha um aspecto de doutrina. Mas ele não é, ele é uma sucessão de fatos que começou a acontecer no ano 1 e não parou de acontecer até agora. Os milagres continuam acontecendo. Veja os vídeos do Dr. Ricardo Castanhon e vocês vão entender. Quer dizer, que raio de coisa é esta? Cai uma hóstia no chão, o nego manda examinar a hóstia e descobre que ali é sangue e que o sangue está pulsando, está vivo. Eu digo, o que é isso? Quem pode discutir com uma coisa dessa? Quer dizer, o que é uma filosofia? A minha filosofia, a do Kant, a do próprio Platão, é nada, são apenas palavras. Então, a tradução doutrinal do cristianismo se parece com uma filosofia, mesmo porque os teólogos usaram muitos conceitos que aprenderam na filosofia grega. Mas é apenas uma tradução. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é a sua teologia, pô. O cristianismo é vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e os milagres que se seguem. Isso é o cristianismo. O que os teólogos falaram é só notas de rodapé. Eles estão tentando ajudar as pessoas a entender aquilo. Na maior parte dos casos fracassa. As pessoas leem teologia e continuam não entendendo nada. Por quê? Porque não é para entender. Isto é para ver. Isto é o tecido da nossa vida. Não é uma teoria. Agora, os filósofos criam teorias. Né? Muito bem. Então, furar essa barreira, esse muro das metonímias, nos deixa muito inseguros, porque daí nós não temos uma linguagem pronta para falar das coisas, nós temos que inventar essa linguagem. Né? E inventar uma linguagem é uma coisa que um filósofo não pode fazer sozinho, a não ser que ele seja um tremendo escritor como era Platão. Nós não sabemos, dizem que Aristóteles também era, mas suas obras escritas se perderam, sobrou apenas anotações de aula. Então não sabemos o famoso estilo dele, que o próprio Cícero, o maior estilista da língua latina, sempre louvava. Então, se você tiver, além da vocação filosófica, uma tremenda capacidade literária, então você cria uma linguagem personalizada e permite dizer as coisas como você as está vendo realmente e não como os outros estão dizendo. Se eu vejo uma coisa, tenho uma visão original, mas a linguagem que eu tenho para dizer é apenas a que eu já aprendi, eu não vou dizer o que eu estou vendo. Né? Eu vou dizer o que os outros pensam que estão vendo. Por mais original que seja a minha descoberta, tá certo? Eu não tenho como dizê-la. Tá certo? Então, a libertação do mundo das metonímias começa com a literatura. Por quê? A função do escritor é fazer exatamente isso. Como dizia Mallarmé, dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Certíssimo isso aí. Essa é a definição do que um escritor faz. O escritor ensina as pessoas a falar, a usar esse recurso da língua, tá certo? Por quê? O escritor, quando percebe uma coisa, ele diz: como é que eu vou dizer isto? Daí tenta de um jeito, tenta do outro, tenta do outro, tenta do outro. No fim, ele acaba achando uma fórmula. E essa fórmula abre uma luz, quer dizer, você percebe coisas que antes você não percebia. O trabalho que um escritor pode ter para isso, para chegar a isso, pode chegar a ser uma coisa alucinante. Às vezes, Flaubert ficava semanas procurando uma palavra, até achar aquela. Então, nem todo mundo precisa fazer isso, os escritores fazem para nós. E isso quer dizer que se desaparecem os grandes escritores, desaparece a grande literatura, ah, meu filho, aí a metonímia se torna, né, imperatriz absoluta, ela manda em tudo. Metonímias e metáforas andam por aí como se fossem pessoas, mas mandando e desmandando. E é isso que acontece. Então, vamos enxugar o Estado. Você vai lá e enxuga o Estado fica mais poderoso e você não sabe por quê. Você não entendeu o Estado. A maior parte dos liberais, eles vêm de uma formação econômica. O liberalismo moderno, não antigo, ele surge com a escola austríaca de economia, evidentemente. Né? Então, a maior parte dos teóricos liberais aprenderam com a ciência econômica. Portanto, eles encaram o problema do Estado eminentemente como um problema de monopólio econômico. Eu digo, mas o Estado não é isso? Para ele ser isso, ele precisaria antes ser outra coisa. Isso é, ele precisa ser o monopólio do uso da razão, que é uma coisa muito mais profunda e muito mais difícil de derrubar. Porque é uma coisa abstrata. Né? Como é que ele se impõe como detentor monopolístico da razão? Ele impõe os padrões de linguagem e ele impõe o critério do verdadeiro e do falso, inclusive nas ciências. Nenhuma ciência tem autoridade contra o Estado. Por quê? Porque é o Estado que a legitima. Se você for contra o Estado, o neguinho caça o seu diploma. Você é economista, você começou a encher muito o saco do governo, ele caça o seu diploma. Pronto, você não é economista mais. Ou põe você na cadeia, como puseram o Mano Ilesco. Foi para a cadeia, morreu na cadeia, ainda foi fuzilado em efígie depois de morto. Então, a autoridade da ciência é nula fora do Estado, ainda quando ela diz a verdade. Ela pode ter uma autoridade similar à filosofia, que é a autoridade, vamos dizer, da persuasão pessoal direta. Quer dizer, você lê a teoria do cara e fala, ele está certo. Mas isso não vai dar, vamos dizer, a veracidade da teoria não vai dar a ela autoridade pública. Só o Estado pode dar isso para ela. Então, nenhuma ciência pode discutir com o Estado, ela já perdeu de antemão. Inclusive a ciência econômica liberal. Ela pode vencer assim na base da previsão, quer dizer, ela faz uma conta, olha, isso aqui vai dar bode dali para dentro, vai dar bode mesmo. Quer dizer, então, em teoria o nego venceu o Estado, mas vitórias desse tipo eu já obtive um milhão. Né? Digo, olha, vai acontecer tal coisa, e acontece. E daí, que autoridade tenho eu para mudar o curso das coisas? Nenhuma. Eu só posso avisar. É isso. Mas se milhares de pessoas querem se ferrar, eu não consigo, não tenho autoridade para mandar elas parar. Tá certo? Eu estou longe, ainda bem, estou longe, mas eu gostaria que ninguém se ferrasse do jeito que está se ferrando. Mas eu não tenho capacidade para puxar as rédeas da sociedade e dizer, vocês estão indo para o caminho errado, vamos mudar. Eu não tenho essa autoridade nem esta pretensão. Tá certo? Né? Muito menos espero que Deus me perdoe os meus pecados só pelo fato de eu ter defendido a honra do nome dele perante uma plateia irrisória num país periférico insignificante. Ele vai perdoar porque ele me ama, a despeito do imensurável ridículo dos meus esforços. Então, isso é tudo que eu posso fazer e tudo que qualquer outro no meu lugar poderia fazer. Mas, há uma coisa que a gente pode fazer, que é exatamente alertar as pessoas contra um erro cognitivo que elas estão tendo. Quer dizer, acertar a lente para que elas foquem o objeto real e possam agir sobre ele, ainda que de maneira muito modesta. Mas uma coisa assim, bom, quando você está vendo o urso, pode ser que você acerte o tiro, pode ser que você erre, pode ser que ele morra, pode ser que ele não morra, pode ser que ele sobreviva ao tiro e coma você, tá certo? Mas se você não vê o urso, não tem esperança de nada, né? Então, o pessoal liberal e conservador está errando porque eles pensam que o problema é o tamanho do Estado. É a força do Estado. Não é. É a fraqueza da sociedade civil. O Estado brasileiro só é forte porque a sociedade civil é muito fraca. Na verdade, o nosso Estado é impotente para fazer qualquer coisa. 99% das coisas que ele tenta fazer não consegue. Ele é impotente para se administrar a si próprio, coitado. E você ainda quer diminuir o bicho? Aí vira que nem aquele debate do Ciro Gomes com o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino diz: não, o seu ministério precisa reduzir despesa. Ciro Gomes diz: reduzir onde? Quais? O outro não sabia. Quer dizer, realmente não é fácil você reduzir despesas de um ministério. Porque quando você vai ver, o orçamento do ministério já está deficitário. Então, é um Estado deficitário, sim, mas a população é mais deficitária ainda. Então, ele ganha. Quer dizer, são dois pobres miseráveis, né? Um que se gabando, olha, eu tenho um sanduíche de mortadela, você não tem nada. É isso, né? Então, eu lembro aquele filme do Mel Brooks, que ele é um milionário, que ele aposta que ele consegue viver com um mendigo durante um mês. E daí ele vai viver lá num favelão e tem um outro mendigo, mas o mendigo é louco. E ele, o mendigo imagina que ele próprio é milionário. Então ele começa a discutir com o melhor para dizer quem tem mais dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, não é você. Começa os dois a trocar soco, dois velhos loucos. Né? Então, isso, olha, o Brasil, a disputa entre o Estado brasileiro é isso aí. Dois miseráveis discutindo uma favela para ver quem é mais rico. Então, o problema é a fraqueza da sociedade civil. Ela é fraca desde o início. Ela já começou fraca. Começou pelo fato de 50% da população ser escrava. Isso quer dizer, 50% não são cidadãos, eles são coisas que você pode fazer o que você quiser com eles, você pode chutar, bater. Quer dizer, também não era assim, quer dizer, os caras matavam um escravo e ia para a cadeia do mesmo jeito, né? Mas podia abusar, usar e abusar das pessoas, né? Então, você imagina essas pessoas todas quando veio a libertação dos escravos, imagina o sujeito, pô, agora eu sou um cidadão brasileiro, eu posso fazer acontecer. Pra nada, eu vou para a favela e vou me ferrar lá. Isso é que aconteceu realmente. Então, essa coisa da cidadania, que é tão louvada, ela de fato nunca existiu. Ela é apenas uma palavra que foi lançada por quem? Pelo Estado. Então, cidadania é uma maneira de você se integrar na máquina de propaganda do Partido Estado, do PT. É só isso, não é mais nada. Não é uma realidade. Segundo, as pessoas imaginam que o exercício da cidadania consiste em ter direitos. De quem lhe dá o direito? O Estado. Então, se essa é a sua compreensão da cidadania, você nunca vai ser um cidadão, você vai ser sempre um súdito. Porque consiste em você agir pelos canais que o Estado abriu para você. Então, é diante disso que nós temos que nos inspirar, se não no texto inteiro, pelo menos no título do livro do Herbert Spencer, do direito de ignorar o Estado. A sociedade civil só tem força, não é se ela tiver um monte de direitos, não. Se ela puder ignorar o Estado e agir à margem dele. Isto é absolutamente fundamental. Isto, no Brasil, nunca foi feito. Agora, nunca foi feito, mas existe o terreno propício. Porque o brasileiro é tradicionalmente alheio à letra das leis. Ele não liga para as leis. Tanto que teve o famoso episódio do Getúlio Vargas, foi seu ministro da Justiça, o Francisco Campos. Chamou: ô, Francisco Campos, faz aí uma lei sobre isso, assim, assim. Ele respondeu: mas, presidente, já existe uma lei sobre isso. Ele disse: faz outra porque aquela não pegou. Quer dizer, as pessoas não acreditam na lei, fazem de conta que não existe. Esse desprezo pela lei foi sempre considerado um obstáculo à democracia brasileira. Todo mundo fala isso. No Brasil ninguém respeita as leis, né? Então, imagina que isso é um obstáculo. Mas, num momento onde a única esperança de você se livrar da tirania é a desobediência civil, esse aparente defeito se torna uma virtude. E algo que pode ser explorado para fortalecer a sociedade civil. Então, a única coisa que se pode fazer é fortalecer todas as iniciativas da sociedade civil que não passem pelo Estado e não passem pela grade das leis. Por exemplo, na década de 80, nós sabemos que a chamada economia informal, era aquela mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, né? O sujeito que consertava a máquina de escrever no fundo do quintal, né? E que não tinha nota fiscal, não pagava imposto de nada, respondia por 60% do PNB. Uai, se isso responde por 60% do PNB, essa é a nossa salvação. O que fizeram? Falaram: não, nós temos que regulamentar. Pronto, já regulamentou, né? Ah, vamos criar aqui o SEBRAE para ajudar as pequenas empresas, fazer uma regulamentação. Pronto. Daqui a pouco já enquadrou tudo e acabou a economia informal. Agora só existe a economia formal. Veja, a economia formalizada ao ponto de que quando você vende uma porcaria dessa, não é você que passa a nota fiscal, é o Estado que passa a nota fiscal. Então, isso quer dizer que o apoio à pequena empresa estrangulou a pequena empresa e aumentou o poder do Estado. Então, da onde vem essa mania regulamentadora? Vem de um fato que é estrutural na democracia. O Conde de Montesquieu, que era uma besta quadrada, um dos pensadores mais superficiais que já existiram no mundo, achava que tudo se resolveria com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Basta um poder não interferir no outro e está tudo bem. Ele diz, escuta, mas como pode haver liberdade, meu filho? Se você pega algumas centenas de pessoas, 600 ou 700, tira dinheiro do público para sustentá-los, para que eles passem o tempo todo inventando obrigações e proibições para os outros. Eles não param. Então, é claro que depois de algum tempo, o número de leis já se tornou inabarcável, transcende a compreensão de qualquer ser humano concreto, e só quem tem domínio disso é o próprio Estado. Por quê? Você vai ler, por exemplo, a legislação tributária, chega lá, são 5 mil, não, 50 mil leis. Bom, eu não posso ler tudo isso, mas o Estado pode contratar 200, 300 funcionários para resolver isso aí e botar no computador. Então, a existência de um poder legislativo permanente é uma ameaça à liberdade, não um meio de preservá-la. Então, e claro que o crescimento das leis, todo mundo entende que quanto mais leis existem, menos liberdade você tem. Tá certo? Eu digo, mas se é assim, por que você paga esses caras para ficar legislando o tempo todo? Só que agora, não é só mais o poder legislativo que faz isso. Você tem dois outros meios de legislar. Um meio são os acordos internacionais, que são assinados exclusivamente por um presidente, uma única pessoa. O negro sai do seu país, faz um acordo com o outro, e, pelo consenso mundial, aquilo que foi assinado no acordo internacional prevalece sobre a Constituição e as leis de cada um dos contratantes. Portanto, você muda a Constituição por iniciativa de um sujeito, sem contar para ninguém. O negro vai lá para a Espanha, para o Raio Coparta, assina um negócio impondo uma obrigação ao seu país por cima das leis, sem precisar consultar ninguém. E isso tem mais poder do que a Constituição. Este é um meio. O outro meio é o próprio judiciário. Na medida em que o judiciário está incumbido de interpretar as leis, quando ele dá uma nova interpretação, vira uma nova lei. E existe ainda um quarto meio, que é a ação da própria administração, os decretos administrativos, portarias ministeriais, etc., etc., regulamentos de municípios, regulamento de escola, etc. Quer dizer, você tem um poder legislativo imenso que está legislando o tempo todo e não tem limite a esta porcaria. Então, isso quer dizer que você fazer novas leis para garantir novos direitos só vai estrangular todo mundo mais ainda. Só tem uma solução. A sociedade civil só sobrevive na medida que ela possa ignorar o Estado, agir à margem do Estado. Então, o poder da desobediência civil foi mais do que provado pelo exemplo do Gandhi. O Gandhi se livrou do Império Britânico assim. Ele não fez novas leis, ele simplesmente não obedecia. As pessoas faziam outra coisa. Então, os nossos liberais têm que parar de querer fazer reforma política, fazer uma constituição liberal e começar a fortalecer a sociedade civil. E a grande dificuldade para isso vem de que o Estado, ele é realmente a criação máxima da razão humana. E como? Se junta aí o que o Hegel disse, que o Estado é a maior criação da incorporação da razão humana, com o que disse o Kant, que não há um critério objetivo da verdade, existe apenas o consenso dos sábios. O Conselho dos Sábios, por sua vez, está submetido ao Estado. Então você tem o edifício da razão humana no topo do qual está o Estado e embaixo estão os cientistas e funcionários públicos que são os seus servidores. Diante disso, é natural que as pessoas não concebam outro meio de ação senão o caminho estatal. isso ficou fora da imaginação das pessoas. Tanto que quando a gente fala ação da sociedade civil, as pessoas perguntam, mas como? Ficou inconcebível. Eles não imaginam que é iniciativa espontânea. É isso? E ficou realmente difícil pensar. E note bem, aquilo que você não consegue pensar, muito menos você consegue fazer. Então é este o nosso problema. Todos os nossos liberais e conservadores estão presos dentro de, vamos dizer, uma jaula de vidro. A jaula de vidro do Estado, da razão estatal. Entenderam? Então é assim que a gente parte lá do Kant para entender o que está acontecendo numa porcaria de país periférico que coincidiu de ser o nosso. Se houvesse, por exemplo, esse pessoal todo da esquerda diz que eles são porta-vozes da Revolução Brasileira, etc., etc. Se eles o fossem, eles estariam estudando isso que eu estou estudando. Mas eles não fazem isso por quê? É? Porque são pessoas incapazes, são pigmeus intelectuais que só são capazes de conceber dois tipos de pensamento. O pensamento do partido deles e o pensamento de um adversário imaginário que eles têm. Só existe isso. Então, portanto, só existem duas teorias no mundo. Né? A nossa e a contrária. Se ninguém está defendendo a contrária, então, portanto, a gente inventa a pessoa. Então, eu digo, mas se é assim, então só precisava ter existido dois filósofos. Né? Se ninguém precisa pensar por si próprio, examinar a realidade por si próprio, e basta você defender uma corrente pré-existente, só precisa ter dois. Né? Então, isso quer dizer que o apego deles à ideia da Revolução Brasileira é também um apego metonímico. Eles não querem revolução nenhuma. Sobretudo não querem revolução social. Eles querem revolução no sentido da mentalidade revolucionária, concentração de poder, isso eles querem. Mas uma revolução social, isso é elevar o povo à altura da verdadeira cidadania, isso eles nunca quiseram. Dizem que querem, mas é tudo blá, blá, blá. Porque eles dizem que querem uma coisa, mas eles só sabem fazer a outra. Porque eles também estão hipnotizados pela ideia do poder estatal. Então, entendeu? Deu para acompanhar esse raciocínio? Entendeu a imensa tragédia que é isso? Então, isso quer dizer, se tem algum liberal me ouvindo e diz, ah, eu estou com um plano de fazer uma reforma política, não venha falar comigo. Né? Não venha falar comigo porque eu já fico ofendido. É só porque eu estou explicando uma coisa tão óbvia. Né? E eu vejo que essa incompreensão óbvia é a causa da impotência da sociedade brasileira, que ela própria não concebe ação senão através do poder estatal. Né? Quando as pessoas falam, ah, precisamos derrubar o PT, vamos apelar às Forças Armadas. O que são as Forças Armadas? São o Estado. Né? Claro que você pode jogar uma parte do Estado contra a outra para derrubar uma, sem dúvida você pode fazer isso. Mas, quando você faz isso, você está reconhecendo a sua própria impotência. Pior, vai acontecer o seguinte, os militares vão ouvir esse apoio e pensar em todas as dificuldades que existem numa tomada do poder. Que uma vez numa mensagem no Facebook, eu disse, vocês ficam falando de intervenção militar, vocês não têm a menor ideia do que estão falando. Imagina que você está, vamos dizer, você é um componente do Estado Maior. A função do Estado Maior é examinar todas as alternativas e mostrar para o comandante. Se fizer isso, acontece aquilo. Se fizer aquilo outro, acontece aquilo outro. É assim por diante. Mostrar o cenário. Todos os cenários possíveis. Para daí o comandante decidir. Então imagina que você é um oficial do Estado Maior e você está lá. Bom, então, em primeiro lugar, se você derruba o PT, você não está contra o PT. Você está contra todo o esquema internacional que o sustenta. Não é o Maduro, não é o Fidel Castro. É a ONU, porra. Você está contra a ONU, você está contra todo o esquema globalista internacional. E agora, como é que você vai fazer para enfrentar toda essa gente? Você vai mover uma guerra contra o mundo ou você vai ter que fazer um acordo? Então, só isso aqui, né, para bolar um plano, só para resolver isso aqui, o plano vai ter 2.000 páginas. E assim por diante. Né? E segundo, o que, é que nós vamos fazer com todos esses corruptos que estão aí? Nós vamos colocá-los todos na cadeia, aguardando julgamento? Quantos tribunais nós não precisaríamos para isso? Então, aonde nós vamos colocá-los? E eles vão viver do que enquanto isso? Tudo isso tem que ser pensado. Agora, o pessoal sai gritando, intervenção militar, O milico olha e fala, não vai dar. Então o que nós precisamos é o seguinte, vai o povão na frente gritando. Então um está exigindo do outro, fazendo uma exigência irresponsável ao outro. E o outro, então, tira da reta e joga, devolve o abacaxi para a população civil, dizendo, vocês têm que ir na frente. Eu digo, ah, sim, nós temos que enfrentar o governo com a cara e a coragem, porque nós não temos armas. Mas vocês que têm as armas querem se esconder atrás de nós. Isso é a loucura brasileira hoje. Ou seja, ninguém está fazendo um esforço sério para entender o que está acontecendo. Todo mundo está só tomando posição, né? E só consegue e concebe imaginar as coisas em termos de tomada de posição. Eu acabo de receber uma lista de perguntas num site que quer fazer uma entrevista comigo. O sujeito, sem nenhuma intenção de ofender, me perguntou por que o senhor decidiu dedicar a sua vida a combater as ideias de esquerda? Eu nunca decidi uma porcaria dessa. Você está pensando que eu sou o quê? O Vladimir Safatli da direita, o Emir Sad da direita? Você está me rebaixando ao estatuto desses pigmeus? Eu tive um objetivo infinitamente maior do que isso. Onde o esquerdismo dominante se mostrou ser um dos obstáculos à reconstrução da cultura brasileira. O principal obstáculo, sem dúvida. E isso foi o assunto do imbecil coletivo. Então, se queremos abrir para o brasileiro perspectivas intelectuais e espirituais maiores, nós vamos ter que tirar esses caras do caminho, não tem outro jeito. Então, aquilo ali é assim, como o sujeito está querendo construir uma casa, então ele ali no meio encontra um buraco de tatu. Ele diz, então vou ter que tirar o tatu daqui, pô. Daí o sujeito pergunta, ah, o senhor fez todo esse curso de arquitetura para ser o removedor de tatus? É isso que estão me rebaixando, removedor de tatu. Está entendendo? E isso aí é uma ofensa mortal. Digo, se você me xingasse a mãe, eu não ficaria tão ofendido quanto isso. Eu nunca me propus na vida combater as ideias da esquerda. Eu me propus a educar uma comunidade de pessoas para ver se restaurava um pouco de consciência no Brasil, se abria um pouco de luminosidade. Só que no caminho, como dizer, no meio do caminho tinha uma pedra, ou tinha um tatu. Então tem que tirar o tatu, tem que tirar a pedra. É só isto, quer dizer, é um detalhe insignificante. Vocês que acompanham as minhas aulas há tanto tempo, você veja quantas dessas aulas aqui eu dediquei a combater ideias da esquerda. De vez em quando eu falo nisso. Mas eu estou falando de coisas infinitamente maiores. Só que, na imaginação brasileira, isto não existe. Só existe a luta ideológica. Daí o cidadão até me perguntou, mas por que o senhor se afastou da esquerda? Por que o senhor rompeu com a esquerda? Eu nunca rompi. Eu não. Ah, agora estou na esquerda, agora estou na direita. Não, eu simplesmente comecei a observar os meus colegas de militância. E um dia eu me fiz essa pergunta fatídica. E se eles estivessem no poder no lugar dos milicos? A resposta seria muito pior, porque são todos psicopatas, eles não têm consciência moral nenhuma, eles acham que podem fazer tudo. Que têm todos os direitos, isso é um bando de moleque. E pior, moleques raivosos, que a primeira coisa que quer fazer é matar os adversários. Então, daí eu simplesmente me afastei daquelas pessoas porque não eram boas companhias. Ainda levei muitos anos para eu me fazer a pergunta, mas por que eles são assim? Ou seja, eu comecei a estudar essa coisa por um motivo psicológico, não político. Foi daí que eu cheguei à teoria da mentalidade revolucionária, que levou 20 anos para sair. Eu estava simplesmente pensando, por que essas pessoas são tão ruins? Se elas têm todos os meios de estudar, de evoluir, são todos de classe média alta, não tem nenhum pobrezinho ali, né? Então foi um problema psicológico. Eu me afastei de pessoas, eu não rompi com uma ideologia. E muito menos adotei outra. Né? Ideologia é coisa para pigmeu intelectual, que não tendo substância própria, tem que se grudar num partido e absorver o discurso do partido e sair repetindo aquela porcaria. E tudo que ele ouve, que ele não gosta, ele imagina que é apenas o discurso do partido dele invertido. Você acha que eu estou aqui para fazer isso? Você acha mesmo que eu sou Emir Sad, que eu sou Vladimir Safat? Né? Não me xingue, pô, não me ofenda. Né? Pode xingar, mas não disso. Xinga minha mãe, diz que eu sou ladrão, diz que eu sou viado, diz qualquer coisa que quiser, mas isso aí não. Né? Então, você vê, isto também é o quê? É sinal do império do Estado. Porque se trata apenas de duas versões do Estado. Isso eu estou dizendo para você, nenhuma versão do Estado pode resolver nada. Resolver, eu não digo nem resolver, nem, não pode nem aliviar. O que precisa urgentemente é começar a respeitar a sociedade civil. Quando a pessoa fala de iniciativa privada, sabe o que elas falam? Estão falando só do empresariado. Por quê? Porque a sua iniciativa privada já está legislada. Então já está integrada no Estado. Então eles defendem essa. E a iniciativa privada do outro? Ah, não pode. Né? Quando, na verdade, nós temos que incentivar aquilo que falava o falecido Zé Monir Nasser, o empreendedorismo dos pequenos, de todo mundo, tanto na esfera econômica quanto em todas as outras. Mas, vamos dizer, o Estado domina todas as pessoas porque ele domina todas as mentes. Ele virou o quadro, vamos dizer, quadro, o único quadro legítimo do pensamento humano. Ou seja, de todas as correntes ideológicas, ele as domina, de algum modo, e demarca a área de discussão. Quando, é evidente que no Brasil o que nós temos que fazer é quebrar isso aí. Por isso que eu achei que o 15 de março foi tão importante. Porque, embora incentivado por alguns movimentos, o povo foi na rua por conta própria. Ninguém foi ali porque o Kim Kataguiri chamou ou porque o outro chamou. Não, foi porque não aguenta mais. Né? E, sobretudo, você não pode esquecer que a origem disso foi o negócio do passe livre. Que o governo bota um monte de agitador na rua para fazer a coisa e a população sai gritando o contrário do que eles estão gritando. Ninguém combinou isso. Ninguém vai dizer, ah, eu fui o líder, eu inventei. Ninguém inventou, foi o próprio povo. Isto é uma preciosidade, quer dizer, o povo tomou uma grande iniciativa, ele provou que tem a capacidade para isso, tem a força para isso, tem a coragem para isso. Nós temos que incentivá-lo. Incentivar a que a massa popular se auto-organize, tá certo? E invente as suas próprias soluções para os seus problemas. Existe uma favela no Rio, só tem uma favela no Rio onde não havia banditismo. Foi uma favela, esqueci o nome da favela, onde a população organizou a sua própria polícia. Né? Esse bandido entrou aqui, a gente mata. Pronto, acabou o problema, é o lugar mais tranquilo do Rio de Janeiro. Agora, onde está a polícia, onde está o Estado, é só caos. Então, quer dizer, nós temos que tirar do Estado o monopólio da razão. Isso, quantas pessoas precisa para isso? Uma. Uma pessoa precisa se levantar e dizer, eu sou mais racional do que você. Você é um louco, você só faz confusão, você não sabe nada. Tirar completamente a legitimidade da razão estatal. Eu tenho feito isso a minha vida inteira, isso é um dos objetivos. Não importa se o Estado está na mão da direita ou da esquerda. Né? Por exemplo, no tempo dos militares, quando os militares inventaram essa maldita coisa dos calibres de uso exclusivo das Forças Armadas. Né? Bom, eu não estava prestando atenção nisso na época, mas se prestar atenção, eu digo, isso vai dar rolo. Você está fomentando o banditismo. Porque o cidadão não pode ter legalmente isso, mas o bandido pode ter ilegalmente. Então, daqui a pouco, o cidadão pode, depois de muito trabalho burocrático, ele pode ter um 38, e tanto, mas os bandidos podem ter até bazuca, helicóptero, canhão, metralhador, o que quiser. É isso que está gerando. Hã? Foi a esquerda que fez isso? Não, não foi, foi a direita. Quer dizer, atualmente, nos últimos 30 anos, o problema do Brasil é a esquerda, sem sombra de dúvida. Mas podia não ser, podia ser qualquer outro que fizesse a mesma coisa. Né? Então, não se trata de opção ideológica, mas de jeito nenhum. Eu considero isso altamente ofensivo. Né? Como esse pessoal todo é repetidor de ideologia, eles, quando eles não gostam de uma coisa, só pode achar que o outro está repetindo uma outra ideologia também. Eu digo, mas se eu estou repetindo ideologia, quem foi que inventou a minha ideologia? Quem foi o gênio que pensou toda a minha filosofia antes de mim e assoprou no meu ouvido? Uma vez um cara no Rio de Janeiro disse, não, esse cara ele só expõe as ideias do Ronald Levinson. Eu digo, mas então o Ronald Levinson é um gênio filosófico fora do comum. Hã? Porque eu levei 30 anos para inventar tudo isso e ele inventou assim, porque ainda contou para mim. Então, precisamos acordar e entender que quem constrói um país não é o Estado, são as pessoas, é a sociedade civil. E ela tem que ser fortalecida por todos os meios. Agora, quando o pessoal gramsciano fala de sociedade civil, a sociedade civil para eles é um conjunto de aparelhos. Então você pega um monte de ONGs que nasceram, às vezes, da iniciativa espontânea, das massas, e os aparelha. É muito simples. E elas viram uma espécie de funcionalismo público informal. Bom, virou a OAB. O que é a OAB? Funcionalismo público do PT. O que é a CNBB? Mesma coisa. Então, nós temos que deslegitimar não somente o Estado, mas toda a faixa da sociedade civil que está vendida para o Estado. Não, acho que entenderam? Deu para entender? Então vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Pode ir? Então vamos lá, aqui tem várias perguntas interessantes, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Bom, aqui tem pergunta 5, Noé Schaeffer pergunta, o senhor pode me dizer se o filme Avatar foi baseado nas ideias de Epicuro? Não sei, porque eu não assisti o filme. Vitor Fidel pergunta, no curso de Teoria do Estado, que está disponível no COF, o senhor aborda a questão dos níveis de consciência do agente e do cientista. Considerando a flexibilidade da consciência no ato conhecimento de novas informações, a negação da verdade do fato provocada por uma cegueira voluntária pode causar uma espécie de anomalia cognitiva, inviabilizando o mecanismo normal de apreensão dos fatos? Pode, é esse o quadro que o Andrei Lobachevsky descreve como histeria. Quer dizer, não uma histeria normal, histeria clínica normal, mas uma histeria epidêmica, social, causada pelo fato de que o poder é assumido por um grupo de psicopatas que mentem descaradamente e forçam as pessoas a negar o que seus olhos veem. Aquele negócio do Groucho Marx, né? Afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos. Quer dizer, o senhor está vendo uma coisa, mas a autoridade força a dizer outra. Depois de umas 3 vezes, ela esqueceu a verdade e só repete aquilo que veio pelo ouvido. Na hora que o sujeito se persuade, quer dizer, uma coisa é você dizer uma coisa a contragosto porque o outro está com um revólver na sua cabeça. Outra coisa é você, para não sentir aquele medo, você se convencer de que você está fazendo isso porque quer, fazendo isso livremente. Pronto, você já virou histeria, aí você não enxerga mais a realidade de jeito nenhum. Você só acredita na sua própria voz quando chega no seu ouvido. Você repete o que ouviu e na hora que você ouviu, você acredita. Isso é uma coisa gravíssima. Coisa gravíssima, porque isso aí tem consequências terríveis na vida pessoal de cada um. Você imagina uma briga de marido e mulher, duas pessoas assim. Né? É absolutamente incomunicável. Você destrói famílias inteiras com isso aí. Deteriora as relações de marido e mulher, pai, filho, amigo e amigo, fica tudo estragado, a vida social inteira fica estragada. Quer dizer, isso é um crime imensurável. Agora, a característica fundamental, vamos dizer, da atualidade, digamos, da segunda metade do século XX, é o fato de que grupos de psicopatas bilionários, tá certo? Uns são bilionários, outros são governantes, se reuniram para criar uma nova civilização de acordo com o gosto deles. E essa nova civilização, ela foi planejada em todos os seus mínimos detalhes, eles começaram a fazer especulações disso Ah, no tempo Herbert George Wells, A História do Futuro, né? O Admirável Mundo Novo foi composto pelo Aldous Huxley como uma investigação conjetural, uma investigação imaginativa sobre como poderia ser. Claro que eles deixaram o sujeito livre para escrever do jeito que quisesse, né? Mas esse tipo de especulação imaginativa é uma coisa que se usa em ciência política, em sociologia, etc. Então, incumbir um homem de inventa uma sociedade assim, assim, assim. Ele inventou, né? Quer dizer, seria a tal da ditadura científica, onde, vamos dizer, a comunidade científica subjugada pelo Estado, à qual ela não pode se opor, ela, como agente do Estado, impõe, né, novos valores, novos critérios, novos símbolos, etc, etc. Sempre em nome da ciência, embora sendo, na maior parte dos casos, uma pseudociência, como esse negócio de ideologia de gênero, que é obviamente uma pseudociência. Qualquer defensor da ideologia de gênero só prova que fugiu da aula de biologia no ginásio, né? Então, esta é a sociedade que o Aldous Huxley concebeu no Admirável Mundo Novo. E é o modelo que, de fato, está sendo seguido. O próprio Aldous Huxley, 30 anos depois de publicar o Admirável Mundo Novo, ele disse: eu esperava que isso começasse a se realizar em 4 ou 5 séculos, mas eu vejo que já está aí. Ele escreveu um livro documentário, não ficção, uma reportagem escrita de volta ao Admirável Mundo Novo. Isso aqui já faz o quê? Uns 20 anos, você imagina como está agora. Né? E nós estamos aceitando isso. Quer dizer, chega qualquer sujeito, só porque ganhou dinheiro, chega um idiota, um Mark Zuckerberg, um Jorge Soros, né? Só porque ganhou dinheiro roubando ou herdando, ou alguma coisa que não tem mérito nenhum. Então, ele se acha um gênio e capaz de bolar uma civilização. Você imaginou que seria uma civilização, por exemplo, onde, vamos dizer, todo, onde a religião se recolhe à vida privada? Fica como no Irã. No Irã você pode ser cristão, mas você pode ser na sua casa em segredo, em público não pode. Claro que tudo está sendo feito para que isso aconteça, para tirar a religião da vida pública e recolher para dentro da vida privada e depois tirar da vida privada também. E você santifica valores gaysistas, por exemplo. Você não pode falar mal do sujeito praticar a sodomia, porque ela é sacrossanta, mas você pode xingar todo o resto, você pode matar cristão. Até alguém botou no Facebook uma estatística interessante. Segundo a ONU, no ano passado foram mortos no mundo inteiro 980 homossexuais por serem homossexuais, é crimes de homofobia. Foram vítimas de crimes de homofobia. Ao mesmo tempo foram mortos 162 mil cristãos. Mas se você fala dos gays, você está fomentando a homofobia, você fala dos cristãos, você não está fomentando de maneira alguma o assassinato de cristãos. Quer dizer, basta o sujeito declarar e dizer: não, eu não quero que mate ninguém. E daí você atribui a eles todos os defeitos do mundo, todos os crimes do mundo, cria ódio contra eles e ainda se queixa de que a vítima do discurso de ódio é você. Como fizeram agora nesse caso dessa menina do Jornal Nacional, né, que o pessoal do governo, o pessoal do PT, espalha um monte de falsas notícias, falsas mensagens racistas contra a coitada e depois faz uma campanha antirracista. É claro que isso é um ato criminoso, é claro que esse ministro tem que ser criminalmente responsabilizado por isso, Jacques Wagner, do qual eu jamais esperaria outra coisa senão isso. Mas eu aposto que ninguém vai processá-lo, ninguém vai fazer absolutamente nada, só choramingar um pouco. Porque o pessoal já se acordou. Um crime, um crime, um crime. E esse temor tem raízes mais profundas do que o poder armado do Estado. Isso é importante. O Estado brasileiro não tem poder armado para usar contra a população. Ele simplesmente não. Se é que você convocar o exército brasileiro para fuzilar a população na rua, ele vai topar? Não vai topar. Polícia também não vai. O governo petista não tem força armada para se voltar contra a população. Então, como é que manda tanto? Pelos motivos já explicados na primeira parte da aula. O sujeito está no topo do Estado, ele passa a encarnar a razão, você só consegue pensar através dele, por mais que você o odeie. Oi, tem uma pergunta aqui. Fale mais alto para o pessoal ouvir. Pois é, isso é o que eu falei. A lei é um negócio para o brasileiro, é muito abstrato e muito longínquo. Então, é por isso Né? que ela não é aplicada nesses casos. No tempo que os militares eram aviltados há 20 anos atrás pela eu me lembro, por exemplo, na época que teve um. Os caras fizeram um processo fake contra mim, que eu fui inocentado, evidentemente. Mas na hora que eu precisava de testemunhas, eu chamava as pessoas e dizia, não quero me meter. Eu falava, mas como é que você não quer me meter? Você é obrigado a testemunhar. O juiz te emite intimação e você vai ter que ir de qualquer jeito, não é? Esse não é o seu gosto. As pessoas não conseguiam entender isso aí. Então, quer dizer, a lei é muito distante, muito abstrata. Isto sempre foi alegado como um obstáculo para a democracia no Brasil. Não podemos ter democracia porque ninguém leva a lei a sério. Eu digo, mas na presente situação, isso é muito bom. Quer dizer, o fato do povo não levar muito a sério a letra da lei é um fator que fala em favor da iniciativa da sociedade civil, da independência da sociedade civil. A sociedade civil tem que fazer suas próprias leis. Ela tem que passar em cima das leis votadas por ladrões, assassinos, narcotraficantes. É claro que tem que fazer isso, né? Então, quando você sabe que, por exemplo, todo esse pessoal do STF está conestando a ilegalidade, você não tem mais que obedecê-los. Acabou. Quer dizer, a autoridade deles acabou. Agora, se você ainda vai querer, por exemplo, você sabe que todo o Congresso foi comprado no Mensalão. Mas nós, para tirarmos o PT do poder, temos que ir pelas vias legais, pelo Congresso. O que você está falando? O Congresso inteiro é cúmplice da situação. Ele pode divergir do PT num ponto ou no outro. Mas, no conjunto, eles fazem parte do esquema. Todo mundo sabe o que faz. Então, nós chegamos ao ponto onde a única solução é a sociedade civil se autolegislar, cancelar a democracia representativa e inaugurar aquilo que o PT queria, que era eles não queriam a democracia direta, pois vamos fazê-la. O povo decide as leis nas ruas. É isso, essa que tem que ser a resposta. Nós vamos fazer o que vocês diziam que é para fazer. André Barbosa diz, tenho visto que a liberdade nos últimos 300 anos aumenta, tem tido o caráter do direito residual face à normatização do Estado. Sim, a liberdade é o que sobra depois que o Estado legislou tudo. E compreendendo que a única coisa que pode limitar o Estado, sendo esse uma estrutura de poder, é outro poder diferente desse que provém da sociedade civil. Isto é o que sempre foi normal ao longo de toda a história humana. Quer dizer, você ter centros de poder extra-estatais, independentes do Estado, com os quais o Estado tem que contar. Você vê, quando Mussolini tomou o poder na Itália, ele teve que contar com dois outros poderes sobre os quais ele não tem autoridade nenhuma, que era o rei e o Vaticano. Ele teve que aceitar, ele teve que dividir o espaço político italiano com essas duas forças não estatais. Né? Então, isso Mussolini. Agora, hoje o Estado atual democrático não aceita repartir com mais ninguém. Só ele tem autoridade. E os órgãos que a sociedade civil criou para se defender, ele vai lá e assambarca tudo. E daí se torna, faz da CNBB, faz da OAB, órgãos do partido Estado. Não seria o caso de transformar o direito da liberdade em um direito efetivo e positivo e não negativo ao residual? Sim, mas isso se faz não através das leis, e sim através da ação. Por exemplo, eu insisto, a economia informal ela tem que ser incentivada de qualquer maneira, sem nenhuma legislação que a controle e limite. Olha, o primeiro que você está pedindo algumas sugestões, a primeira coisa que você tem que ler o livro do Herbert Spencer, do Direito de Ignorar o Estado. Esse livro tem várias versões na internet. Professor Lava, acerca da desobediência civil, muitos cristãos o criticam porque o senhor estaria contrariando o preceito bíblico, que está em Romanos 13, 1-7, que diz: todo homem terá sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Está muito bem, nós vamos seguir exatamente, vamos obedecer exatamente como Cristo obedeceu. Está bom assim? Quer dizer, a gente pega uma frase, separa completamente do contexto histórico, é isso? E quando Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, existe um limite preciso. Quer dizer, o fato de que a sociedade civil prevalece sobre o Estado, isso é um mandamento de Deus. Porque a sociedade civil existiu desde Adão e Eva, está entendendo? Ela não deve satisfazer, não foi o Estado que a criou. O Estado é uma projeção dela, o Estado vive dela. Ela sustenta o Estado com seus impostos. É? Então, que Estado tem o direito de se sobrepor à sociedade civil como um todo? É? Que governante tem o direito de continuar dando ordens quando 91% da população o rejeita? perdeu totalmente o respeito por ele. Tem obrigação de renunciar e ir embora. Se não renuncia e ir embora, agora nós não te obedecemos mais. Quer dizer, você tem que transformar a mera negação verbal, a recusa verbal, numa recusa efetiva. Quer dizer, o direito à desobediência foi desobediência civil foi consagrado na doutrina da Igreja há muitos séculos. Agora, vem e pega uma frasezinha aqui. É coisa analfabeto. Olha, vamos cá entre nós. Esse pessoal metido a teólogo. A coisa é tão despropositada, a pergunta é tão despropositada. Quem quer que levante isso? É um bom canalha. Isso aí é uma pessoa que não merece nem atenção. Daí Marcelo Rondon pergunta, sendo assim, o passo mais importante seria aprimorar os mecanismos de expressar a realidade através de descrições feitas mais precisas. Portanto, as habilidades literárias seriam armas para isso. Mas é claro que há. Sem a literatura, a linguagem não respira. A linguagem se condensa em chavões que são infinitamente repetidos, por mais deslocados que eles sejam da realidade, meu Deus do céu. Isso está acontecendo o tempo todo, e pior. Quando você vê esse partido acuado, né, e amedrontado, então agora decidiu partir para a propaganda maciça por todos os meios mais ilícitos possíveis, como esse truque do Jacques Wagner, por exemplo. Então isso quer dizer que toda a conexão entre a linguagem e a realidade dos fatos foi cortada. Não precisa mais. Realmente não precisa. Quer dizer que negar a realidade patente, quer dizer, você tem uma elite lá que todo mundo está vendo, o que está acontecendo, e a elite continua negando. Até onde nós vamos aguentar isso aí? Até onde isso é uma obrigação? Quer dizer, você vai me dizer que a Bíblia manda obedecer isso aí? Quer dizer que eu estou vendo que 2 mais 2 dá 4, chega o petista e diz que dá 5, eu sou obrigado a dizer sim. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está a obrigação de você acompanhar o governo na sua mentira? Aonde está isso? Quer dizer, quem dá essa interpretação? Tem a interpretação satânica. É seu pastor, não vá mais na igreja dele. Esse é um satanista e não sabe. O pior tipo de satanista é esse, que não tem ideia de que é. Ele chega lá, pega a doutrina de Satanás e diz que é Jesus Cristo. O fator mentira é decisivo, porque Satanás é o pai da mentira. Se o governo mente e você diz que sim, você está mentindo também. Você tem a obrigação de fazer isso porque Deus mandou obedecer aos governantes? Isso quer dizer que a autoridade do governante é incondicional? Está acima está acima do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Então Deus não é a verdade? Jesus Cristo não disse, eu sou a verdade? Então a Bíblia diz que é para obedecer o governante. É para obedecer aquele a quem é devido. Você acha que é devido? Você acha que o governo tem o direito de te impor uma mentira? Pior de todos. Se for padre, pastor, arcebispo, o raio que eu parto, ou papa, se disser isso, está trabalhando para o Satanás, evidentemente. E você sabe disso, você não precisa eu te dizer. Hélio A.G. Souza, e para quem trabalha dentro do Estado, dentro da máquina burocrática, significaria o direito de ignorar o Estado, especificamente na área da educação? Se você desobedecer, manda ensinar uma coisa, você ensina outra. A desobediência civil implica você aceitar a punição se ela vier. É isto que a distingue do banditismo. Se você vai te pôr na cadeia, eu vou. Tem poder, não porque ele está no direito. Você te encosta um revólver na sua cabeça e diz, bom, eu vou fazer o que você quer, mas não vou te respeitar. E na primeira chance que eu tiver de desobedecer de novo, eu vou desobedecer de novo. Enquanto é um sozinho que faz isso, assim, até agora, falaram mal de mim, inventaram um monte de coisa. Sabe? E daí? A palavra cão não morde. Você quer falar do Olavo o que você quiser, fale, depois você aguenta. Entendeu? Os caras terminam no ridículo, quem não sabe? E se você está dentro do Estado, você está numa posição privilegiada para desobedecê-lo, sobretudo na área da educação. Veja, quando a desobediência civil se espalha, ela não é punível mais. O governo pode pôr a população na cadeia. Então, nós temos, uma janela de oportunidade agora. Para espalhar. Na hora que o pessoal nos estádios começou a xingar a Dilma, mostrar total desrespeito, isto abriu a era da desobediência civil. É só continuar fazendo a mesma coisa. Os panelaços também é a mesma coisa. Nós não vamos deixar você falar, nós não queremos ouvir você. É muito simples tudo isso. Agora, você veja, durante 40 anos o pessoal da esquerda exerceu o monopólio da possibilidade de você invadir um auditório e, aos gritos e xingamentos, você tapar a boca de um orador. Eles fizeram isso durante 40 anos. Agora, se aparece um cara xingando a Dilma, como foi que aconteceu aqui, eles ficam escandalizados. Ele atentou contra a Dilma. Esse pessoal é louco. Até onde nós vamos levar essas pessoas a sério? Quer dizer, essa covardia de você... Porque o sujeito está apresentando uma objeção, você paralisa? Até quando vai ser isso aí? No Brasil é assim, o sujeito está crente de uma coisa, parece que levanta uma objeção, pronto, meu mundo caiu, estou inseguro. Carla Farinazzi. Alô, professor Olavo, tudo bem aí? Que saudade do senhor da Rochene. Nós também, Carla. Pergunta é, o que fazer quando uma das pessoas que você mais ama perde a fé? Como lidar com isso? O que dizer a essa pessoa? Detalhe, é uma pessoa que leva a vida e todas as coisas muito a sério. Tem boa fé, é inteligente e responsável. É alguém por quem vale a pena lutar. Rezo todos os dias para que ela recupere a fé. Mas como ajudá-la a lidar com isto? Bom, em primeiro lugar, você precisa ver se ela quer isso aí. Se ela não quer, se ela tampar os ouvidos, não há assim, não há o que fazer. É apenas rezar por ela. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco. Isso aí a gente tem que aprender com os hindus. Existem certas verdades fundamentais que a pessoa vai encontrar mais cedo ou mais tarde. No mínimo, encontra na hora da morte. A gente reza para que encontre 10 minutos antes, pelo menos. Tá certo? Mas ele não deve se preocupar muito com isso. Por quê? A fé de uma pessoa, o que a pessoa acredita, é muito importante se ela for uma pessoa mortalmente séria. Se é uma pessoa que está empenhada na busca da verdade e caiu num negócio errado, você pode tirar ela de lá. Mas, em geral, as ideias e crenças das pessoas são superficiais, elas não acreditam realmente naquilo. É como se diz, é um capricho, é uma frescura. Então, frescura a gente espera que passe. Na maior parte dos casos não é preciso fazer nada. Quer dizer, houver o conselho do Lao Tse, né? Quer dizer, agir não agindo. Você precisa medir o peso que essa atitude tem dentro da pessoa. Às vezes não tem peso nenhum. E se não tem peso nenhum, o vento leva embora. Podemos conversar mais sobre isso depois. Bom, acho que por hoje acabou. Então, entender todo esse mecanismo que leva desde o Kant até a situação atual, não existe nenhuma situação no mundo histórico-social que não esteja prefigurada em alguma filosofia. Você veja que o mundo histórico, ele começa com um ato de desobediência seguido de um crime. Adão e Eva e depois Caim e Abel. Esse é o nosso destino, quer dizer, a história. A história é o mundo do pecado, é o mundo do crime. O homem age, sobretudo, através de duas coisas. Ele age através da história e age através das leis, da autoridade, do poder. Tá certo? Esperar que ou as máquinas ou o poder criem um mundo melhor para nós, isso é impossível. Assim, apenas, vamos dizer, do contato direto entre as almas humanas. Você pensa, o que é o amor? O amor é uma ligação entre duas pessoas que os outros de fora nem entendem. Então, ali pode nascer alguma coisa boa. Só ali. Agora, por decreto, através de máquina, não vai nascer nada que preste. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.